Panorama Agrícola para 29 de abril de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, 29 de abril de 2011, este é o Panorama Agrícola. Atende a voz do campeiro. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está hoje o Eduardo Maia. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: o melhor remédio para a ansiedade é o trabalho construtivo. Confira as atrações desta sexta-feira do Panorama Agrícola. Uma dica para os idosos. Alimento e Companhia, o assunto é repolho. No boletim do Santa Catarina Rural, o papel da IPAGRE dentro deste importante programa. E na entrevista de hoje, Cunhataí tem encontro sobre bovinocultura de leite. Fique ligado. Você pode participar do Panorama Agrícola ao ligar 48-3239-5647. Se preferir, envie e-mail para panoramaagricola@pagre.sc.gov.br. E você pode assistir domingo ao programa SC Agricultura, 7:30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Pessoas idosas sofrem quedas dentro de casa com muita frequência. Opte por um piso antiderrapante e tapetes que não escorregam. Isto ajuda a diminuir o problema. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta sexta-feira, 29 de abril, acontece em Cunhataí, no extremo oeste do estado, um seminário, o segundo seminário de bovinocultura de leite, uma promoção da Secretaria de Agricultura do município de Cunhataí, da EPAGRE. Na linha para falar sobre o evento, Altair Graloff, técnico da EPAGRE no município. Qual é a ideia desse seminário, Altair? Esse seminário é com o objetivo, né, das pessoas ficarem por dentro das novas tecnologias que estão acontecendo na pecuária leiteira e para que o produtor também possa se inserir nessas tecnologias e estar por dentro daquilo que é a necessidade, né, que ele precisa para desenvolver a sua atividade. Altair, quais são as principais novidades no momento na atividade leiteira? O foco desse seminário vai ser o seguinte: trabalhar, né, principalmente, né, com a melhoria das pastagens, né, verificando, né, o investimento que nós precisamos fazer no solo especificamente, e cuidar da qualidade dele, né, da preservação. Não só pensar na exploração, mas também pensar como o sistema inteiro e também, né, na proteção, né, de todo o processo, né, que envolve, né, a parte, né, de solo e adubação, né. E o outro foco principal que também a gente vai tratar, né, é sobre a normativa 51. As normas, né, estão ali, né, na porta, né, para entrar a vigência, né, metade do ano, e o nosso produtor precisa estar preparado, né, para essa tecnologia, estar por dentro das novidades que vão ocorrer, né. Bem, não são bem novidades, mas realmente agora vão ser cobradas. E todo mundo tem que estar sintonizado no mesmo objetivo, né, que é o foco é a qualidade em si do produto. Altair Graloff, da EPAGRE, em Cunhataí. Em linhas gerais, Altair, o que diz essa normativa 51? Especificamente, a normativa é ampla, mas os conceitos básicos, né, seria de nós trabalhar, né, na diminuição, né, da contagem bacteriana nós trabalhar com números baixos, que a gente tivesse uma contagem assim, a nível de primeiro mundo, nisso a gente tem que trabalhar, né, com a relação, né, de higiene, principalmente, né, e manutenção, né, de equipamento, e na parte, né, de células somáticas, né, que seria em relação à sanidade, né, dos nossos bovinos de leite, né, principalmente as nossas vacas, para a gente atingir também as metas, né. E no mais, né, as práticas em relação ao resfriamento do leite, né, que o leite pode ser somente carregado na propriedade com a temperatura, né, de 4 graus, para que ele possa chegar na indústria somente no máximo com temperatura, né, de 7 graus centígrados. Então isso é toda uma cadeia, desde da higiene, né, sanidade, manejo de equipamentos, transporte. A normativa engloba todo o processo, né, desde a produção até a industrialização, né, desse leite. Perfeito. Nós agradecemos a Altair Graloff, da Epagri, em Cunhataí, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o segundo seminário de bovinocultura de leite, nesta sexta-feira, 29 de abril. Obrigado, Altair, pelas suas informações. Eu que agradeço e deixo o convite aberto, né, que todas as pessoas, né, que principalmente da nossa região, né, que estão convidadas. Muito obrigado. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Há 2000 anos antes de Cristo, já se comia repolho. Esta hortaliça é uma excelente fonte de vitamina C, que se concentra principalmente nas folhas internas. O repolho também fornece vitaminas B1, B2, E e K, sais minerais e principalmente cálcio e ferro. Existem várias formas de preparo, uma delas é refogar. Usando a criatividade, o refogado pode ficar com um sabor especial. Em pouca quantidade de azeite já aquecido, refogue 2 dentes de alho picado, uma cebola cortada em rodelas e tiras pequenas de bacon. Em seguida, acrescente a quantidade desejada de repolho picado e deixe no fogo até amolecer. Receita simples e fácil de preparar. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Vamos dividir essas ações da Epagri em 4 etapas. A primeira, em andamento, envolve estruturar equipes técnicas, promover o SC Rural, preparar técnicos e lideranças e desenvolver e adequar os sistemas gerenciais. Numa segunda etapa, a Epagri vai trabalhar com planejamento plurianual, o estudo de cadeias produtivas e redes de cooperação e a elaboração de planos de trabalho. Uma terceira etapa envolvendo a Epagri no Santa Catarina Rural é a identificação de alianças produtivas e redes de cooperação, a elaboração de planos de negócios e o acompanhamento de grupos temáticos e unidades de referência, também a implementação de trabalho com jovens rurais e indígenas e o apoio ao trabalho nos corredores ecológicos das bacias dos rios Timbó e Chapecó. Numa quarta etapa, a Epagri irá manter os sistemas de acompanhamento atualizados, legitimar os trabalhos com a participação do público envolvido e tornar públicos os resultados em fóruns representativos. Será a etapa de avaliar e divulgar os resultados do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação, cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito, uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta, o seu trabalho agradece, a sua força guerreira é igual a planta que cresce. O campo se levanta, e o seu trabalho agradece, a sua força guerreira é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A